Boa noite a todos e a todas. Quero iniciar meus cumprimentos aqui pelo nosso. Eu disse a ele no início do evento que, aos poucos, eu estou escrevendo uma linha na história, não só na história de uma cidade, mas na história de um estado e na história de um país. Assim, essa história, Luiz. É um prazer para nós, incubação. Estamos recebendo você aqui hoje nesse evento. Como disse o Paulo Mergulhão, você tem você é uma pessoa que tem um olhar amplo para todas as áreas, tanto das exatas como das áreas humanas. E tem sempre, nós temos sempre muito que aprender com você. Então, uma honra para nós recebermos você aqui em incubação para essa palestra no evento de hoje. Muito obrigada. Quero cumprimentar a nossa secretária de saúde, doutora Rosana, e quero cumprimentar todas as pessoas, todos os representantes do governo aqui presentes. Cumprimentar o nosso vereador Aguinaldo Araújo, que representou aqui a Câmara Municipal de Cubatão. Cumprimentar Paulo Mergulhão. E em nome, cumprimentar a toda a Pró-Saúde, a todos os representantes da Pró-Saúde, a todos os diretores da Pró-Saúde que estão aqui presentes, inclusive de outras cidades, cumprimentar, saudar pela visita na nossa cidade, por vir conhecer e compartilhar conosco esse momento de experiência que é o evento de sustentabilidade da noite de hoje. Cumprimentar o Donizete, Marcelo, e quero cumprimentar aqui uma aluna da Universidade de Santos e que é funcionária do nosso hospital. E em nome dela, cumprimentar todo o trabalho de sustentabilidade que se discute na nossa cidade e no nosso país. O nome dela é Fabiana. Fabiana, tá aí? Aí, Fabiana, é aquela lá. Chamada Fabiana, quero cumprimentar todos os estudantes, todas as pessoas que tudo foi construído e construído esse palestrante. Parabéns. Eu também, usando a palavra rapidamente, que já passou para o Dr. Luiz, eu quero só fazer um breve comentário do que significa para nós, da cidade de Cubatão, o termo sustentabilidade. Acho que para nenhuma outra cidade do nosso país, a marca de sustentabilidade é tão significativa quanto é para Cubatão. Essa cidade aprendeu, como nenhuma outra cidade no país, o que significa crescimento econômico sem desenvolvimento social e humano. Ou seja, essa cidade sentiu na pele, no ar, no solo, na água e na vida das pessoas o que é o crescimento econômico sem planejamento e sem o foco de sustentabilidade. Sem pensar num planeta que possa ser usado para as pessoas que hoje estão aqui, mas que precisa ser preservado para futuras gerações e que garanta a essas futuras gerações qualidade de vida, água, ar, comida, alimentação e uma vida digna e saudável. O Cubatão é um exemplo disso. É um celeiro de grande estudo e por isso que eu homenageei aqui a Fabiana, porque ela é uma estudiosa nessa área, faz pesquisa nessa área, tem projetos nessa área, como tantas outras pessoas. É uma pessoa que eu conheço o trabalho mais de perto e o foco da cidade de Cubatão nos mostra isso. Foi a primeira cidade do Brasil que se industrializou. Quando o Brasil resolveu que seria industrializado, procurava-se um lugar bonito, que tivesse água, que tivesse a proteção das escarpas da terra do mar, porque era período da Segunda Guerra Mundial, um lugar que tivesse abundância de recursos naturais e olhar para aquela cidade linda, maravilhosa. Qual é a cidade? Cubatão. Encontraram Cubatão, resolveram. É aqui que vai começar o processo de industrialização do Brasil. E aqui foi construída a primeira hidrelétrica do país, que é em Bode. Aliás, inclusive, se o senhor vai falar da água, a região da Baixada Santista, 80% na região bebe a água de Cubatão. Bebe a água que sai daqui de Cubatão. Então, a nossa cidade abastece de água a região da Baixada Santista. E por que é importante falar isso? Porque esse processo de industrialização que se deu naquele período, naquele momento, levou o Brasil a crescer, levou o Brasil a uma sustentabilidade econômica e que deixou um passivo social e ambiental. Esse passivo ambiental foi resolvido, enfrentado no final da década de 70, nos anos 80, com milhões de investimentos pelos empresários da nossa cidade, com envolvimento da população, dos políticos daquele momento, que eram protagonistas naquele momento da história, e o passivo ambiental foi um passivo superado e controlado. Somos a única cidade do mundo que tem reconhecimento da Organização das Nações Unidas como cidade símbolo da recuperação ambiental. Isso não é pouco. Mas gostaria de dizer aqui, porque tem pessoas de outras cidades, diretores de outros hospitais, de outros municípios, não só do estado de São Paulo, mas de outros estados brasileiros, que infelizmente o passivo ambiental foi recuperado. O passivo ambiental, mas o passivo social, este, nós ainda estamos em construção. E é um processo longo. E esse passivo significa o quê? Que quando esse Brasil se industrializou, o Norte e o Nordeste migrou para a região Sul-Sudeste, migrou para a cidade de Cubatão. Migraram para construir o grande polo petroquímico. Então, foi essa mão do nordestino, do Norte, do Sul de Minas, que migrou para cá para construir o grande polo petroquímico que nós temos hoje. Mas essa mão que mexeu o cimento, que colocou o bloco, a areia, não foi a mão que trabalhou dentro do polo. Porque depois do polo petroquímico construído, a mão de obra que o polo exigia era uma mão de obra mais qualificada e mais técnica. E esse povo não tinha mais emprego aqui. Era só para construir. Isso é sustentabilidade. Pensar na empregabilidade das pessoas. Pensar em qualificar as pessoas. Hoje, por exemplo, o Panamá está se reerguendo. Mas para cada trabalhador que vem de fora do Panamá, um é qualificado dentro do Panamá. Então, o Panamá vai crescer como uma grande potência, mas com sustentabilidade. Esse olhar não existia naquele momento. O que, que significa esse passivo para nós hoje e para quem governa uma cidade, para quem administra uma cidade? Quanto mais carente é o seu povo, mais dependente ele é do poder público, da saúde pública, da educação pública, da assistência social. E nós nos orgulhamos muito de estarmos aqui, no dia de hoje, com esse foco da sustentabilidade, da questão da saúde, estarmos aqui comemorando vários títulos, como o Mergulhão aqui colocou. É o melhor hospital municipal do país. Isso significa que temos um problema. Qual é o grande problema? Quanto melhor é a sua saúde, mais as pessoas buscam a saúde do seu município. E mais você é cobrado cada vez e cada vez mais. Hoje, a gente visita o hospital, você vê pessoas de todas as cidades aqui na região, aqui para ser atendido na nossa saúde, no nosso município. Por quê? Porque tem qualidade, tem segurança, tem um corpo técnico de médicos, de profissionais de qualidade que garante a segurança das pessoas. Aquela segurança que elas precisam quando estão doentes ou quando estão levando alguém que precisa de um atendimento médico. E o hospital representa esse nível de sustentabilidade emocional, aquela que te garante a certeza de levar alguém que você ama muito para ser atendido com qualidade dentro do hospital municipal. E isso é olhar da política, é olhar da política. Né? Porque nós entendemos que a saúde é prioridade. Nosso maior contrato em Cubatão é o contrato da saúde. E nos orgulhamos da do Hospital Municipal de Cubatão ser um hospital referência para tantos outros municípios afora deste país. Isso é a garantia de que nós estamos velando por aquele passivo que eu disse há pouco a vocês, que é o passivo social, que é o passivo da inclusão social. Então, o Hospital de Cubatão, ele gera emprego em Cubatão, ele qualifica em Cubatão, ele dá oportunidade dentro de Cubatão. E isso faz a cidade mudar, a cidade se transformar. Então, nas pesquisas, nas últimas pesquisas, tem sido apontado esse grande desenvolvimento da nossa cidade. E aí, finalizando com o tema que é a água, que o Gil vai estar abordando com sensibilidade, mas com muito mais propriedade, e eu falei que 80% da água da nossa região é abastecida pela água da cidade de Cubatão, aí eu faço uma grande provocação sempre aos prefeitos aqui da região, sabe? Nós temos 9 cidades que compõem a região da Baixada Santista. 9. 8 são consideradas instâncias. E como instâncias, necessitam de recursos específicos. Uma só não é. Mas, para chegar em qualquer uma delas, tem que passar por Cubatão. Eu estou pensando, tá entre nós, gente, em botar uma porteira e dizer o seguinte: se não entrar nos passos, se o negócio está passando em Cubatão, depois levar uma imagem. Ah, passei. É uma chaminhazinha lá do Rio, Cubatão. Gente, Cubatão é lindo. Cubatão é lindo. Quando as pessoas visitam a cidade, entram na cidade, elas falam, puxa, esse é Cubatão, porque a imagem que se carrega de Cubatão é a imagem da passagem. As pessoas pedem, isso fica marcado fica marcado na cabecinha das pessoas. Se pedir para desenhar, para chamar um monte de criança, desenha Cubatão, com certeza, vai desenhar uma chaminé e uma fumacinha. Se desenha Santa, que é uma praia, não vai virar lá, é uma praia. Mas para chegar nessa praia, passa por Cubatão. Para aprender água no hotel, passa por Cubatão. E pior, sabe onde nós temos a maior praia de água doce, em que nos finais de semana descem pessoas de vários lugares, chega a 5 mil pessoas? É o Perequê em Cubatão. E no trajeto histórico do turismo de Santos, sabe onde que o pessoal vai fazer pesquisa arqueológica? Em Cubatão. Porque tem o sambaqui mais antigo do Brasil. Por isso, se a história começou em São Vicente, com a fundação da primeira vila, em Cubatão começou a pré-história. Porque foram descobertos novos pré-históricos aqui em Cubatão. Então aqui tem trilhas, cachoeira, a primeira usina, o primeiro pau petroquímico, a primeira refinaria da Petrobras, a primeira siderúrgica brasileira. E tem uma outra coisa que, assim, agora em 7 meses, nós só não temos um outro hino nacional por questão de nomes. Sabe onde está o Dom Pedro? Antes de ele dar o hino da independência? Não é verdade? Ele estava em Cubatão. Aí chegou a carta. Quem fala, dá o grito da minha mãe do morador. Aí, aqui em Cubatão, ele tomou um chá, porque aqui é uma grande, né, fazenda, banana, goiaba. E aí ele tomou um grande chá de goiabeira, sentiu-se melhor do seu problema gastrointestinal. E aí subiu a serra e deu o grito da independência às margens plácidas do Ipiranga. Por pouco, ele teria dado o grito da independência de frente às nossas águas, a água do Rio Cubatão, o grito da independência, as margens plásticas do Rio Cubatão. Então, a nossa cidade garante a sustentabilidade da região, garante a sustentabilidade como indústria de base do nosso país, e nós temos o melhor hospital, por favor, senhor, não ainda se abra comigo, né? Mas temos o melhor hospital municipal do nosso país. Isso porque é com muito cuidado, com muito zelo e com, principalmente, sustentabilidade como viés no sentido de humanidade e de amor pelas pessoas. Muito obrigada, boa noite, um evento para todos.